A igreja evangelizou o mundo, abriu congregações, a congregação virou templo, e até hoje o povo não entende que ele é que é o templo, porque mudou a linguagem. Se você sabe que isso aqui não é igreja, não chame isso aqui de igreja. Mude a sua linguagem. A gente diz, vamos na igreja, mas não somos a igreja. Sabe qual é o medo de alguns líderes? É que se o povo descobrir que é eles são a igreja, eles não vão mais na igreja. Está errado também. Porque quando nos reunimos como igreja. Para ser igreja. Para celebrar como igreja. Templos do Senhor bem ajustados, bem edificados, aleluia. Me dá mais meia hora aí que eu já vou terminar. O café sempre termina a ministração 1 da tarde, amém, irmãos? Aí a congregação virou templo. E o povo não entende o que é ser templo. E aí agora a congregação adota um missionário. Mantém um missionário nas nações. Na China, na África. Vamos manter o missionário. E fica todo mundo domingo confortável no templo. E mantém o missionário lá. Aí a igreja passa um aperto, ela liga para o missionário e diz assim: ó, irmão, agora te vira aí. Porque a igreja não tem mais condição de manter. Não! Fecha o prédio! E mantém esse cara lá! Entrega esse Baal, se livra desse Baal que está comendo seu dinheiro, vai se reunir debaixo de uma árvore, mas não pare o fundamento correto que Deus mandou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Alguém me ligou do financeiro esses dias e disse: pastor, está difícil, porque agora nós ganhamos em real para mandar em euro para a Europa, como é que nós vamos fazer? Eu digo, vamos fazer. É, não sei como é que vai ser. Eu digo, nós vamos vender carro, vamos vender dente de ouro. Quem tem algum pastor que tem dente de ouro? Tem algum pastor que comprou terreno no cemitério? Vamos vender. Eu estou esperando arrebatamento, não vou comprar terreno no cemitério agora. Mas nós não podemos tirar o cara de lá. E aí a igreja faz o quê? Ela manda um missionário e fica todo mundo domingo. Aí domingo o pastor diz: irmãos, vamos levantar uma oferta para o irmão que está lá na China, lá na África. Aí o cara conta moedas. Coitado, né? Vamos ajudar ele. Coitado é de você, que acha que é igreja. Igreja é ele, que está com o filho no colo, o outro na garupa da bicicleta, com a esposa lavando roupa para fora para poder pagar a comida. Missionário é ele. Fundamento correto é ele que está carregando, não você. Quem tem fundamento correto é ele. Ontem eu conversava com um pastor que me disse: pastor, nós fomos no Haiti e Deus nos compungiu lá no Haiti, Deus pegou a gente. Chegamos em casa, eu e minha esposa conversamos, vendemos a nossa casa e construímos um orfanato no Haiti. Aí eu digo, esse é o cara, mano. Entendeu o que é fundamento correto? Pergunta se ele está morando na rua. Não, irmão, você nunca vai ganhar de Deus. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O cara chegou no Brasil, sentou com a esposa e disse assim: lá, amor, vamos vender a casa. Ele ficou apavorado com as crianças no Haiti, órfãos, que os pais morreram no terremoto. Ficou apavorado. Não, vamos fazer com esses órfãos aqui, com essas crianças, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Vendeu a casa. Foi no Haiti e construiu um orfanato. Que cara chapado! É um dos meus. Thank you. não estou dizendo que você tem que chegar agora e vender a sua igreja e ir para a rua. Não, não estou dizendo isso. Entendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não mexa nos fundamentos. Se você tiver que mexer, mexa nas coisas, nos fundamentos não. Volte à origem. O fundamento é ir por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes domingo a igreja está passando luta para arrecadar, para pagar o aluguel, e tem 10 pastores no púlpito sentado passando necessidade. Mas tem que manter aquela estrutura desgraçada que tem roubado as pessoas do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ter. A gente também tem uma estrutura. A estrutura é necessária, mas ela não pode roubar o lugar do propósito, do fundamento correto. Aleluia. Tenha tudo que Deus te der. Desfrute de tudo que Deus colocar nas suas mãos. Mas se algum dia, seja tão livre de coisas que se algum dia você precisar largar tudo e voltar, não construa nada que você não possa carregar com você. Porque quando a nuvem se mover, Ele vai dizer: desmonta a tenda e vamos. Quando a nuvem se mover, Ele vai dizer: desmonta a tenda e vamos. Desmonta a tenda e vamos. Eu vou levar você. Eu vou. Então eu estou construindo no coração dele tudo. Meus filhos sabem disso. Todos os meus filhos, os mais velhos já casaram, já têm filhos, já tenho 4 netas. Deus cuida deles. Todos eles têm carro para andar, têm casa para morar. E é assim que vai ser. Eu vou deixar para os meus filhos uma coisa, uma fé inabalável. Uma fé que quando eles não tiverem, eles vão levantar a mão e vão dizer: pai, assim como você foi com meu pai, assim que vai ser. Eu não estou trabalhando para deixar coisas para os meus filhos, eu estou trabalhando para deixar uma fé inabalável, uma fé irresistível. Que eles vão levantar a mão e vão dizer: assim como o Senhor foi com meu pai. Pais são aqueles que constroem fundamentos. Por isso a guerra é tão grande quanto os pais nesses dias. Sabe o que está acontecendo? Por isso que alguns de nós não suportam mais o sistema, não suportam mais a igreja, aquela mesmice de sempre. Alguns de nós não suportam mais nem domingo na igreja. E você é o pastor presidente, eu sei disso. E se for mentira, se eu estou falando alguma besteira, eu sei o que é isso. Você se doa tanto para manter aquela estrutura, e às vezes você está acabando com o seu ministério, está parando você. Você é um rio que corre e se tornou uma represa. Está parando tudo em você. Você está cansado de crente. Você está cansado de expulsar os mesmos demônios toda semana, de conversar, fazer cura interior com as mesmas pessoas. Tem gente que não tem mais nem interior. Já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. E você está cansado. E você tinha sonhos quando era menino, de ir às nações, de ir no... Às vezes você não vai nem na cidade vizinha. Às vezes você não tem nem a oportunidade de sair no domingo para ir lá ajudar uma igreja de um amigo seu, porque se a sua igreja chegar e não ver você, vai embora. Porque está presa em Paulo, está presa em Apolo. Eu vou dizer uma coisa para você: o que eu vou falar parece uma heresia, mas não é. Ensine as pessoas a se cuidarem e você não vai precisar cuidar delas. Senta com elas e ensine elas a se cuidarem. Ensine. Cuide de você, cuide da sua vida, cuide do seu lar. E você não vai precisar ali ficar fazendo massagem nelas para que elas voltem no domingo seguinte, achando que é no bolso delas que está a sua provisão. A tua provisão não está no bolso de ninguém, querido. A tua provisão vem daquele que te chamou. A tua provisão vem daquele que um dia te chamou pelo nome. Do ventre da tua mãe eu te chamei pelo nome e disse: tu és meu. Quando passares pelo fogo não te queimarás. Quando passares pelos rios não te afogarás. As águas não te submergirão, porque eu sou contigo. Ai, meu Deus. Por favor, talvez alguns de nós precisamos voltar hoje. Nesse ambiente no ambiente dos fundamentos corretos. Não destrua o templo do Espírito. Não destrua o templo do Espírito para manter o templo que você criou. Essa frase eu quero que você guarde. Não destrua o templo do Espírito para manter o templo que você criou. O que é sagrado aqui é o templo do Espírito, não é esse lugar. O que é sagrado é o templo do Espírito. Nós fomos na Europa, chegamos de lá semana passada, tivemos igrejas milenares lá. Igreja de 500, 800 anos, que hoje só são monumentos, que há tempos atrás eram lugares sagrados. Quer saber o que é sagrado mesmo? Sagrado é o lugar que Deus habita. E Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Deus habita naquele que Ele mesmo soprou e edificou e construiu. Nos reunimos no templo no domingo. Tem gente que pensa que o Luiz Hermínio não gosta de igreja. Eu sou igrejeiro, irmão. Pergunta a minha esposa, se eu pudesse, eu vinha nos três cultos de domingo. Amanhã tem três cultos aqui, 9 da manhã, 17 e 19. Eu acordo de manhã, às vezes eu venho na igreja. Ela diz, vai aonde? Vou na igreja. Fazer o quê? Não sei, eu vou lá na igreja. Eu venho aqui porque às vezes até a minha mente está tão pregnada de religião que ela acha que isso aqui é o templo. Templo é aquilo onde Deus habita. E é quando a gente diz, cara, eu fui naquele lugar, tem uma unção lá. Sabe por que tem unção lá? Porque tinha gente que tinha unção lá. Tinha uma glória naquele lugar, cara, lá é diferenciado. Não, é porque o pessoal que está lá é diferenciado. Esse não é o tempo de igrejas grandes, é o tempo de pessoas grandes. Deus vai levantar pessoas grandes no ministério, cheias do Espírito Santo. Pessoas estabelecidas pela sua glória. Aleluia. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois lavouras de Deus. Ele é o Senhor da Seara, não o Senhor dos templos.